Atenção à passagem de um comboio sem paragem. Linha número 2. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Mas eu sei, era onde é. E eu disse assim, e eu digo os netos do carro.